Agora, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo, um jardim, um coreto, a música e a saudade, para você reviver a era de ouro do rádio. Produção, criação, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa musical e cultural, Eulália Alonso Betting. Em nosso departamento operacional e de gravações, o diretor técnico Antônio Carlos, o nosso querido e competente Júnior. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Bom domingo, São Carlos. Bom domingo, São Paulo. Bom domingo, Brasil. Agora, para que você recorde os bons tempos do rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para você recordar aquele tempo feliz que passou, pela Rádio USP FM São Carlos e Rádio USP FM Paulo, um jardim, um coreto, a música e a saudade, enfocando a era de ouro do rádio. Nesta manhã de domingo, nós vamos atender a missiva que vem da Supercap, bem do centro da cidade. Nós vamos atender na Rua Aurora, em São Paulo, o nosso gentil ouvinte que nos escreve uma simpática missiva e que se tornou nosso ouvinte desta pedida sonora. É ele, o senhor Alcides de Campos Neses, da Supercap, Rua Aurora, São Paulo Centro, que quer ouvir com o trio Nagô, do Alcir Pires Vermelho, Prece ao Vento. Na pedida, Augusto Calilos desfilando, saudoso intérprete, cantor que realmente tinha um repertório maravilhoso, dele mesmo Augusto Calilos, Adeus Pilar. Ainda para ele que reside na Supercap, Centro Rua Aurora, em São Paulo, senhor Alcides de Campos Menezes, Paraguaçu, o cantor lendário. Também conosco, Dungê de Oliveira, lá de Botucatu, da Pérola, Tristeza do Jeca. Vento que encrespa as águas do mar. Vento que acende o cabelo. artista de lá. Vendo que a chuvia no telhado, chamando para a lua espiar. O vento que na beira lá da praia escutava o meu amor a cantar. Hoje tô sozinho e tu também, triste, mas lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Sustento meu brilho, assim mesmo preguiçoso. Sustento mulher e filho, no ano que eu não trabalho, pranto 10 quartas de milho. Assim mesmo tem quem diga que eu sou um homem vadio. Mas eu sou é trem de carga, só ando em cima dos trilhos. Que eu tô de panca no quarteirão da pendência, boto o chapéu de uma banda, nem a meu pai toma benção. Minha mãe, como já sabe, me trata com paciência. Passarinho canta quando vem rompendo a aurora. Só a pobre mãe da lua, quando canta, logo chora. Assim eu faço também quando o meu bem vai embora. Neste verso tão singelo, minha bela, meu amor, prometo quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabia que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Eu sou como sabia que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto saudade. Cada quadra representa uma saudade. Eu nasci naquela terra, no ranchinho à beira chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. E quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. E quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. Nesta viola eu canto e chamo de verdade. Cada quadra representa uma saudade. Há 11 anos consecutivamente você ouve e participa pela Rádio USP FM de São Carlos. Agora, em cadeia com a Rádio USP FM, da nossa Pauliceia Desvairada, da pedida radiofônica de todas as manhãs de domingo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas o nosso negócio nesta manhã de domingo, a pedida é música. Missiva que vem da cidade de Rio Claro conosco, a nossa gente ouvinte, Dona Felicidade, mais conhecida em seu bairro por Dona Nena, e ela gostaria imensamente de reativar a sua memória com esta gravação de autor desconhecido, gravação feita no início do século passado com o saudoso intérprete baiano, um dos primeiros cantores da nossa música popular, baiano defendendo "O Meu Boi Morreu". Ainda para ela, Dona Felicidade, mais conhecida em sua cidade de Rio Claro como Dona Nena, do Zé do Norte, novamente em nosso coreto imaginário Trio Nagô, cantando e dando um show em Meu Peão. Manda busca outra maneira, lá no dia o rei. Vou lhe fazer uma pergunta, pra você me responder. 25 par de gato, quantas unhas deve ter? Entrei no raio de sol, saí no raio de lua, 25 par de gato, com certeza tem me unha. Ó, meu boi morreu, que será de quem? Manda outra, outra magia, para o dia o rei. Ó, meu boi morreu, que será de quem? A busca outra maneira, lá no dia ué. Em riba pela terra, tem ensino, tem batalo. E uma roupa de capim, pra você com um cavalo. Em riba daquela terra, tem o sino ferrugento. Tem o ele com esse assim, toma você, ó, seu jumento. O meu boi morreu, espera de mim. Mata a busca, o do Maria, lá no dia o meu. O meu boi morreu, espera de mim. Mata a busca, o do Maria, lá no dia o meu. O meu peão, ele só roda com ponteira, a ponteirinha, a asteirinha pelo chão. O meu peão, ele só roda com ponteira, a ponteirinha, a asteirinha pelo chão. Responde um pouco, mulher, dança na mão, dança na mão. Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão. Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão. O meu peão, ele só roda com ponteira, a ponteirinha, a asteirinha pelo chão. O meu peão, ele só roda com ponteira, a ponteirinha, a asteirinha pelo chão. Responde um pouco, mulher, dança na mão, dança na mão. Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão. Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão. O meu peão é peito de goiabeira, ele só roda com ponteira na palma da minha mão. Roda morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo no rompe espinhão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão. Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão. O meu peão, ele só roda com ponteira, a ponteirinha, a asteirinha pelo chão. O meu peão, ele só roda com ponteira, a ponteirinha, a asteirinha pelo chão. Responde um pouco, mulher, dança na mão, dança na mão. Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão. Meu peão, dança na mão, dança na mão, dança na mão. O meu peão é peito de goiabeira, ele só roda com ponteira na palma da minha mão. Para morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo no rompe espião. Oh, gravações autênticas e originais, você está com a gente curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, há 11 anos no ar, pela Rádio USP FM São Carlos, agora em cadeia com a Rádio USP FM São Paulo. Juninho, nosso intervalo e na volta, o lendário Paragaçu, Jamelão e Emilinha Borba.